prosa vai começar. Pro amigo do campo, a Embrapa tem novidade. Prosa Rural, um programa que vai ajudar o trabalho do campo ficar mais legal. Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Olá, minha gente! Vamos chegando que a prosa vai começar! Vamos que vamos, Selma! Vamos que vamos, William! A prosa de hoje tá interessantíssima! Tenho certeza disso, Selma, pois vamos falar de cultivares BRS, hortaliças de qualidade para produtores familiares. É exatamente isso, e é importante ressaltar a qualidade das cultivares de hortaliças BRS para os pequenos produtores. Mesmo porque, tendo acesso às sementes de cultivares de qualidade, os pequenos produtores rurais vão poder sair de uma produção voltada apenas para consumo próprio, ou seja, de subsistência, para tentarem se inserir no mercado de hortaliças frescas ou de produtos minimamente processados. As sementes BRS têm garantia de produtividade e sanidade, ou seja, são livres de doenças ou contaminantes. Com uma produção de hortaliças a partir dessas cultivares de qualidade, o produtor pode se capitalizar e buscar agregar valor ao seu produto. Esse é exatamente o tema da conversa que a jornalista Jurema Campos teve com Luiz Carlos Galhardo, diretor da Agro5, empresa parceira da Embrapa, na comercialização de cultivares de hortaliças melhoradas pela pesquisa. Um dedo de prosa. O produtor, ele tem que se conscientizar, por menor que ele seja, mesmo que tenha uma hortinha pequena. Você, mas eu vendo só na minha rua, pro meu bairro. Se a gente não tem uma semente livre de doenças, que tem uma boa genética, a gente não vai conseguir obter rendimento, porque a tua produtividade vai ser baixa. E o produtor às vezes tem essa ideia, assim, mas eu vou tirar a semente do meu vizinho, né? No caso aqui, as sementes são híbridas, então se você tirar a semente, o primeiro plantio pode ser até razoável, mas o terceiro plantio, o quarto plantio, você já não vai conseguir mais uma produtividade que seja compensatória pelo teu esforço, né? Atividade rural a gente sabe que requer muita energia, muita paciência. Você tem intempéries, você tem que suportar sol inclemente. Então você tem que colocar uma semente de boa qualidade para garantir que você não está tendo doença, né? Às vezes você tira a semente do seu vizinho, você compra na feira uma cabaça, alguma abóbora, fala, vou plantar essa semente. E você traz uma doença que não tinha na tua roça, está vindo nessa semente que não foi fiscalizada. Outra coisa, a semente tirada, ela não tem aquela qualidade genética que uma semente que demorou alguns anos ou vários anos para ser pesquisada, como os casos aqui dos materiais da Embrapa. Se você planta um híbrido, tira uma boa produtividade, e você vai lá e tira aquela fruta para tirar a semente e plantar, a segunda lavoura você pode até tirar alguma coisa razoável, mas a terceira, a quarta lavoura, você já vai perder toda aquela qualidade genética que tinha. Então você vai ter desuniformidade de frutas, você vai ter baixa produtividade. Então às vezes é melhor você comprar um pacotinho de semente junto com um colega seu de profissão e dividir. Olha, você fica com metade do pacote, eu fico com metade, a gente gasta essa semente e depois compra outro, do que você querer economizar comprando semente de qualidade inferior. Ou você mesmo sacar uma semente numa feira, né? Você vai lá e abre uma abóbora e tira a semente da abóbora. Você não vai conseguir ter uma produtividade satisfatória, né? Vai ser uma matéria muito desuniforme. Então, por isso, é fundamental que o produtor entenda que a semente é o mais barato, né? O tempo que ele gasta no sol, na chuva, a intempérie, o clima, os custos de produção, seja energia elétrica ou mesmo motor a diesel que ele está usando para irrigar, tudo isso é muito caro, né? O próprio fertilizante, para quem usa fertilizante, né? O próprio trabalho de fazer compostagem para agricultura orgânica e familiar. Isso tudo tem um custo que é muito maior do que se você considerar o custo da semente. É, e a semente é o princípio. É o princípio. Sem uma semente boa, a gente não tem como consertar a roça no final, né? Não tem como, né? Começa ruim e termina ruim. Com certeza. Galhardo, avalie pra gente. Como são as cultivares de hortaliças da Embrapa? É surpreendente que nesse curto espaço de tempo, de 2007 até 2012, foi o ano que nós lançamos a família de híbridos exclusivos de tomate, a gente conseguiu ter materiais tão competitivos assim. Foi muito rápido, porque o know-how, né, o conhecimento que os pesquisadores e também o pessoal de campo, os técnicos, os trabalhadores braçais, tem muito conhecimento sobre cada uma das espécies envolvidas. Então, o resultado foi muito rápido. A gente até se surpreendeu, porque geramos vários híbridos de cada tipo para serem selecionados no campo, né? E nós já conseguimos sair com uma primeira família muito competitiva, que traz muito benefício para os produtores. Ah, que bom! Fale para a gente sobre alguma dessas cultivares. Qual delas está fazendo mais sucesso com os produtores e com os consumidores? Então, eu tenho duas que eu vou citar para você e para os nossos ouvintes. Um chamado híbrido Nagai. Ele é um híbrido de tomate saladete, que também tem uma certa forma de Santa Cruz. Muito produtivo, eu estava até comentando com os seus colegas aqui do Produtos e Mercado, que ele é um boizebu, é um material que exige muito pouca adubação, é muito tolerante às viroses, muito tolerante às bactérias. Exige pouco fertilizante, então é um conjunto de benefícios. Aí você ainda soma sabor inigualável, muito um tomate, apesar de ser grande, um tomate normal, mas ele é muito doce, com pele firme, praticamente não racha mesmo na chuva, então tem muitas qualidades. Além desse material, tem um outro híbrido que eu estou muito contente de estar trabalhando com ele e a gente ter chegado nele, que é um híbrido chamado Couto. Couto porque é uma homenagem ao primeiro chefe do Centro de Hortaliças. Aí então o pesquisador, Dr. Boatê, escolheu o nome do Dr. Flávio Couto para homenagear. Esse é um híbrido menor, é um mini saladete, gira de 40 a 80 gramas e também tem todas as vantagens que eu estava falando do Nagai, só que com tamanho menor. Extremamente doce, é um material que muito adequado para agricultura familiar, para plantios orgânicos também, tanto como o Nagai, né? Todos esses dois materiais me encantam, né? Muito bem. E Selma, agora fiquei curioso em saber como é que se faz o desenvolvimento de cultivares de hortaliças pela Embrapa. Como é que é isso, hein? Ah, bem lembrado, William. E sobre esse assunto, a Jurema Campos bateu um papo com o gerente de produtos da Embrapa Produtos e Mercado, Márcio Cota. E nós vamos ouvir isso agora. Pitacos da Hora. Márcio, me fale como é feito o desenvolvimento de cultivares de hortaliças pela Embrapa. Bom, a Embrapa tem diversos trabalhos de pesquisa em suas diversas unidades que são voltados para desenvolvimento de novos cultivares. Esse trabalho é focado na seleção de variedades de plantas que são adaptadas para diversas regiões, levam a maior produtividade e também tem características que atendam às necessidades do usuário daquela cultura, daquela espécie que está sendo produzida. No caso de hortaliças, a gente tem uma unidade de pesquisa específica, a Embrapa Hortaliças, localizada no Distrito Federal, que tem um foco específico no desenvolvimento de cultivares de hortaliças. Mas o trabalho de desenvolvimento de hortaliças não se limita a essa unidade. A gente tem também diversos parceiros, não só de outras unidades de pesquisa da Embrapa, como, por exemplo, poderia destacar a Embrapa Clima Temperado, que trabalha muito fortemente com o desenvolvimento de batatas, e também outros parceiros externos. O próprio Embrapa Produtos e Mercado desenvolve atividades de validação e outros complementares para o desenvolvimento de cultivares. Então a gente cria uma rede para trabalhar em conjunto no desenvolvimento de novos cultivares. No final, a gente tem novas variedades de hortaliças que são disponibilizadas para o mercado. E como essas cultivares são colocadas no mercado? Por meio de que produto? Da semente? A gente tem uma variedade de meios de disponibilizar que depende de espécie para espécie. Algumas são sementes, outras a gente tem mudas e outros tipos de propágulos que são utilizados para plantio e são exatamente os produtos que são comercializados. E como eles são comercializados no mercado? De que forma? Pois é, a Embrapa trabalha com uma rede de parceiros, na verdade são empresas produtoras de sementes e outros propágulos que são licenciados dos produtos da Embrapa. A Embrapa Produtos e Mercado, em parceria com as unidades de pesquisa, produz as sementes, esses propágulos, que são fornecidos ou vendidos para essas empresas, que fazem uma multiplicação em larga escala das sementes para disponibilizar ou para vender para os agricultores que desejam plantar essas cultivares da Embrapa. E agora vamos saber, assim, por que é tão importante o produtor adquirir esse material de qualidade genética como o que a Embrapa coloca no mercado? Pois é, a qualidade genética ela é importante, como eu disse. O que vem do programa de melhoramento genético da Embrapa, do desenvolvimento de cultivares, da pesquisa que é realizada na empresa, esses materiais são selecionados para garantir características, qualidades que atendam às necessidades do agricultor, e não só do agricultor, também daquele consumidor que vai comprar o que foi produzido pelo agricultor. Então, essas cultivares que são provenientes dos programas de pesquisa, elas apresentam certas características que atendem de forma mais adequada a essas necessidades. Mas isso não, os benefícios de adquirir sementes certificadas, produzidas por produtores de sementes registrados no Ministério da Agricultura, não se limitam simplesmente a essas características, a essas qualidades que são intrínsecas da genética da cultivar. Também existem características fitossanitárias e fisiológicas da semente que são muito importantes, especialmente para o produtor. Então, se você compra uma semente que foi produzida por um produtor, que foi registrada, aquela produção foi registrada no Ministério, essa produção vai cumprir uma série de requisitos que são próprios da Lei de Sementes e Mudas, que garante a qualidade e a sanidade dessas sementes. Obrigado, Jurema Campos e Márcio Cota, da Embrapa Produtos e Mercado. Muito boa conversa, hein? E para finalizar o assunto de hoje, a gente volta a ouvir o Luiz Carlos Galhardo sobre o futuro da produção e do consumo de hortaliças no Brasil. Pois é, Selma. A gente sabe que a agricultura familiar é responsável por 80% das hortaliças produzidas aqui no país. E a Embrapa Produtos e Mercado coloca no mercado diretamente ou por meio de empresas parceiras, sementes de vários produtos, como batatas, abóboras, folhosas e outros. Nós vamos chegar num ponto que nós vamos ter hortaliças cada vez mais saborosas, que é muito importante, cada vez mais tolerantes, que requerem cada vez menos defensivos e perdas ao produtor. Por exemplo, o produtor que trabalha no sistema orgânico, ou mesmo agricultura familiar, a gente está trazendo híbridos cada vez mais tolerantes às doenças. Então, são preocupações a menos que ele tem. Lógico, né? Nós não temos materiais indestrutíveis. Sempre aparece uma doença ou outra, um inseto ou outro, né? A própria helicoverpa, aquela lagarta, tem comido os tomates também. E não adianta bater defensivo, porque não controla. Então, esse tipo de demandas que aparecem diariamente, né, e frequentemente, quem vai resolver é o trabalho árduo dos colegas da Embrapa Hortaliças. Nossa, muito interessante, hein? Obrigada, Galhardo, pela participação aqui no Prosa Rural. E se você, meu amigo ouvinte, gostou do tema do programa de hoje e quer saber mais, se aveste não. Pegue o telefone e ligue para a Embrapa Produtos e Mercado, que fica em Brasília, no Distrito Federal. O DDD 61. Telefone 3448-4522. Mais uma vez, que é para você anotar, hein? DDD 61. Telefone 3448-4522. E para falar com a gente aqui do Prosa Rural, é só ligar. 0800-646-1160. Bom, gente, o Prosa Rural vai se despedindo por aqui. Um abraço, pessoal. E até a próxima oportunidade. Tchau. Tchau. Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Plano Brasil Sem Miséria, um esforço conjunto no combate à miséria para o Brasil continuar crescendo. Governo Federal, país rico é país sem pobreza. Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Roteiro, Jorge Macau. Locução, Selma Rosana e William Galvão. Edição de áudio, Ricardo Coelho. Conteúdo, Embrapa Produtos e Mercado. Música.